mas pode nascer com a idiotia, com a deficiência mental, com a deficiência física, não porque Deus seja injusto, mas porque aquele mesmo espírito em uma existência transata, talvez tenha atirado um projétil em sua cabeça, tenha enforcado-se ou se atirado de um precipício, violando uma das leis divinas, que é a lei da vida. Então, sendo esses espíritos, reencarnando em um corpo com aquela deficiência, nos diz André Luiz, em muitas de suas obras, que a encarnação em um corpo material funciona como um verdadeiro filtro, como uma esponja, como um carvão que absorve as imperfeições do espírito, ajudando a se depurar, ajudando a se iluminar. Então, a doença, em verdade, é o começo da cura para o espírito. E aquelas encarnações dolorosas normalmente são breves. Os nossos irmãos que sofrem da síndrome de Down normalmente têm uma vida física curta, porque não é necessário tantos anos, mas tão somente o que precisavam para aprender a lição e conseguirem libertar-se daquelas, às vezes, sequenciais atitudes de suicídios. Então, nós não temos a autoridade nem o direito de acusar Deus de injusto. Imagine, por exemplo, se eu cortar um braço meu e ficar sem esse membro, nesta atual encarnação, será que alguma pessoa diria que, olha como Deus é injusto? Não, mas fui eu que cortou. Deus não tem culpa. Então, nós estaremos vivendo e assistindo reencarnações dolorosas de espíritos endurecidos, que talvez seja a última chance, a última oportunidade deles aqui no planeta. E prova, nos diz o nosso benfeitor espiritual, através da inspiração, que toda prova é, na verdade, uma oportunidade. E que há muitos espíritos na erraticidade, desejando, suplicando pela uma oportunidade de serem provados aqui na Terra, por isso que é um mundo de provas e expiações, para poderem conquistar um mundo melhor, seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual. Então, prova, longe de ser algo desagradável, é uma oportunidade de crescimento, porque é através do exercício das provas que o espírito desenvolve a sua inteligência, a sua capacidade de amar, a sua resignação, a sua humildade, a sua iniciativa em fazer o bem. Então, nós estamos assistindo também à reencarnação de espíritos diferentes. A geração nova, de que nos fala Allan Kardec, talvez seja a que alguns estudiosos nos Estados Unidos da América têm definido como crianças índigo, porque tendo uma aura azulada. Divaldo Pereira Franco tem a oportunidade de dizer que a doutora Nancy N. Temp e muitos outros pesquisadores perceberam crianças com inteligência fora do comum em 5 áreas do conhecimento humano distintas. E Divaldo também assevera que começam a reencarnar desde os anos de 1966 as crianças que promoverão a grande transformação ética e moral da humanidade, as crianças cristal, cuja aura iluminada já declara, já identifica espíritos muito evoluídos. Eles promoverão a grande transformação do planeta. E o médium Divaldo Franco teve a oportunidade de revelar uma informação do mundo espiritual ainda não confirmada pelo controle da Universalidade dos Espíritos, mas diz-nos que Jesus de Nazaré autorizou a reencarnação de cerca de 1 milhão de entidades angélicas para promoverem essa transformação. Então, estaremos recebendo em nossos lares espíritos de alto quilate. Será que estamos preparados para ser pais de Sócrates, de Michelangelo, de Platão, de Confúcio, de Madre Teresa, de Mahatma, o Gandhi? Será que nós estamos preparados? Porque muitos deles reencarnarão preferencialmente em lares espíritas, para que possam ter contato com essa revelação. Nazareno, mais uma expiação.